Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4. Enquanto você abre, eu preciso te dizer que nós temos aqui, na terça-feira, um culto de adoração e oração. Então, se você ainda não veio, você pode vir. E é um tempo muito gostoso, onde com muita liberdade a gente ora ao Senhor, adora ao Senhor. E é um tempo muito gostoso. Então, toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aqui orando ao Senhor, estamos aqui adorando o Senhor, com igreja, como igreja. Vem participar, venha adorar o Senhor, venha levantar aqui o seu altar a Ele e cultuá-lo. Tem sido muito gostoso, irmãos. E o outro aviso é que você deve participar de uma célula. Procure aí uma célula perto da sua casa. Se não tem, se você mora sim num lugar onde só tem você, longe de tudo, de todos, então eu tenho uma boa notícia para te dar, lá vai ser a célula, não é? Se já que ele não mora perto de ninguém, está sozinho, lá vai ser uma célula. Então, mas procure um lugar onde você possa estar envolvido, onde você possa estar vivendo em comunhão com outros irmãos, recebendo ministrações, dividindo seus problemas, suas dificuldades. É uma bênção, irmãos, é uma bênção você ter aquele grupo pequenininho ali que você vai, que você chora, que você ri, que você se alegra, que você ora, que você recebe oração. É muito gostoso. Nós temos células aqui espalhadas em vários bairros, vários pontos. Eu tenho certeza que vai ter uma que vai estar perto de você e que você vai poder participar. Amém? Vamos lá então, Neemias capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos a partir do primeiro versículo, você acompanha aí. E nós vamos compartilhar alguma coisa do Senhor nessa manhã. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda como contra eles de dia e de noite. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Versículo 12, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelo vosso irmão, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Versículo 15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Versículo 16, daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, E a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Só até aí por enquanto, versículo 17. Em 2015, numa das vezes que eu ministrei, eu preguei algo semelhante ao que nós vamos falar hoje. Nós temos uma característica, assim, nós homens, né? Tem pessoas que têm isso mais evidente, outros menos evidente. Mas às vezes nós temos aquela questão que a gente começa a fazer alguma coisa e de repente vem um desânimo. De repente a gente perde a força, perde o rumo, não consegue dar continuidade naquilo. Eu não vou nem perguntar aqui quem já começou um curso de inglês e parou, quem já começou uma academia e parou, quem já começou uma dieta e parou. Por que que a gente não persiste nas coisas, queridos? Por que que a gente é assim, alcançado por esse desânimo? Por que que os nossos olhos não são abertos para isso? Quantas coisas nós empreendemos na nossa vida, quantos planos nós fizemos na nossa vida, que nós acabamos desanimando para aquilo. Tem pessoas que têm o costume de anotar, tem pessoas que têm agenda lá de 10, 15, eu tenho um primo que é assim, ele tem tudo anotado, e se você pegar as suas agendas e for ler as agendas antigas, você vai ver lá, comecei dieta, por exemplo. Comecei academia, comecei o curso, comecei isso. E se você passar daí um pouco tempo, você está, comecei, até parece que você está lendo a agenda do ano anterior, não, é porque a gente desanima, depois daquela, tem que fazer, vai lá e começa a fazer de novo. O desânimo tem sido uma arma usada contra nós em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E quando ele vem, ele acaba, se a gente não tomar cuidado, cedendo a sua força e perdendo na continuidade da nossa caminhada, do nosso dia a dia. A gente pode pensar, e você deve conhecer alguém, por exemplo, que preferiu divorciar, encerrar o casamento, porque desanimou da relação, não estou gostando, não tem compatibilidade de gêneros, a coisa está difícil, não era tudo que eu imaginava, desanimou. Então é mais fácil ceder ao desânimo para algumas pessoas do que lutar contra ele. Quando nós passamos a entender o desânimo como algo que vem contra um propósito na nossa vida, aí a gente começa a perceber o seguinte, então, se aparecer algum desânimo, eu tenho que lutar contra ele. Eu tenho que, pelo menos, falar, pera lá, eu não vou ceder assim de qualquer jeito. Começa uma faculdade, eu conheci um camarada que ele já estava, acho que no quarto ou quinto curso de faculdade, sem concluir nenhum deles. No meio do caminho, não é bem isso que eu quero. Aí ia lá, fazia um vestibular, ou uma prova, ou uma obtenção de novo título, pulava de curso. Não há persistência, não há insistência, não há decisão. Por qualquer coisinha a gente acaba cedendo. O contexto que nós temos aqui, do texto que nós lemos, todos nós conhecemos, mas só para a gente entrar dentro do texto, Neemias estava junto com seu povo, junto com alguns, reconstruindo o muro da sua cidade. Nós sabemos lá no início, se você voltar no primeiro capítulo de Neemias, Neemias se entristeceu porque soube notícia que a cidade tinha sido destruída e os muros estavam com buracos, e muro aqui, que a gente pode entender como uma questão de segurança. Você não podia plantar as coisas lá, porque qualquer um que pudesse, enquanto você estava dormindo, passava pelo buraco do muro, ia lá, recolhia o que queria e levava para casa, roubava e levava para casa. Então eles viviam uma situação terrível, sem expectativas, sem perspectivas, e Neemias, sentindo aquilo, chega para o rei, expõe ao rei o motivo da sua tristeza, e aí ele volta para a sua cidade com alguns e começa a reconstruir o muro. E eu acho tão interessante os detalhes do texto bíblico. O texto, nós vemos, fala que quando o muro estava construído pela metade. É exatamente assim, irmãos. É no meio da coisa que o desânimo vem para derrubar a gente. Diz o texto, quando o muro estava pela metade. Bem no meio da obra. Bem no meio do seu projeto. Eu, lá no meu trabalho, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer, e aí eu pego a minha pauta do dia ou da semana e vou olhando assim, qual que é o mais complicado de fazer? E aí eu vejo aquele, esse aqui é o mais complicado, vai dar mais trabalho. Aí eu me dedico naquele, enfrento aquele já de uma vez, nas primeiras horas da semana ou nas primeiras horas do dia, enfrento aquele de uma vez e dedico, viro pro secretário lá e falo, não passa ligação para mim, que eu não vou atender, pego meu telefone, viro ele lá em cima da mesa, para não ver nem quem está me ligando, põe no silencioso, e me dedico, a hora que eu alcanço ali, que eu passei da metade, aí eu já relaxo, porque eu falei, agora está fácil, da metade para lá já é mais fácil, e a coisa vai fluindo assim. Então eu fico vendo que tem hora que, quando a coisa está começando a ficar fácil, ou vai o próximo passo, vai ser um passo onde as coisas vão se tornar mais fáceis, nós somos atingidos pelo desânimo. E aí quando assim, sabe aquela história que você começa a subir o morro, aí a hora que você vira, que você vai descer, que você fala, agora é só deixar soltar, desanimei, não quero mais. Isso acontece muito com a gente. No versículo 10 do capítulo 4, eu quero reler com você, diz assim, olha, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Quer saber de uma coisa? Nós não vamos conseguir. Nós já estamos cansados, ainda tem muito entulho, tem muita coisa para ser feita, nós não vamos conseguir. Quer saber de uma coisa? É melhor divorciar. Nossa vida, nós estamos brigando muito, nós estamos tendo muita dificuldade, nós estamos tendo assim, o nosso relacionamento não está legal. Quer saber? É melhor a gente divorciar, vai cada um para um lado. Ah, não, esse projeto que eu tenho de ler a Bíblia no ano, eu já não estou entendendo, já estou cansado, já não está fazendo efeito. Eu vou dizer, é muito entulho, eu vou desistir. Esse meu projeto, essa minha caminhada, essa vida com a igreja, ah, não, é muito problema, negócio de ter que ir todo domingo para a igreja, ter que ir numa célula, chega lá, o pessoal fica falando, levanta a mão quem está na célula, eu fico sem graça porque eu não estou, levanta a mão quem está falando, eu fico sem graça porque eu não vou, quem vem no culto, aquela coisa, é muito entulho, é muita confusão, é melhor desistir. A história se repete, irmãos. Olha o que continua o texto, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e há muito entulho a remover, de maneira que não podemos mais edificar os muros. Eu queria, dentro desse contexto já passado para os irmãos, eu queria trazer algumas coisas que eu identifiquei, que nos levam a viver esse estado de desânimo, o que nos conduzem a esse desânimo. Primeira coisa, o cansaço. Irmãos, isso é real. Nós nos cansamos. A caminhada da vida, nós nos cansamos. Quem aqui, talvez essa semana, não abriu os olhos de manhã e falou assim, meu Deus, renova porque é mais um dia. Nós nos cansamos. Nos cansamos de muitas coisas, de não sermos compreendidos, nos cansamos da situação que nós caímos, às vezes nós nem temos assim tanta culpa de estarmos passando por aquilo, mas estamos passando. Às vezes achamos que isso é uma injustiça. A gente olha para uma outra pessoa e aí é um grande erro, porque toda vez que a gente faz uma comparação, para a gente fazer uma comparação, a gente tem que ter a mesma condição em tudo, 100%, com outra mesma condição. Aí você compara, a comparação ela pode ser honesta. Mas quando você tem situações diferentes, pessoas diferentes, condições diferentes, qualquer comparação ela fica injusta, mas nós fazemos isso. Olha para fulano, eu estou aqui fazendo assim, assim, assim, assim, assim, está tudo errado, fulano não faz nada, está tudo certo. Você está fazendo as comparações. Isso cansa, irmãos. Cansa. Mina a nossa força. No dia a dia, a gente, para levantar, para continuar, às vezes é difícil, é complicado. Ah, mais uma vez, mais uma vez. Agora, vou pedir os filhos aí para tapar os ouvidos. Tem pai que cansa dos filhos. Que isso, irmão? Você está ficando doido? Não pode um negócio desse, não. Pai tem que amar, mãe tem que amar. Mas cansa, irmãos. Todo dia fala a mesma coisa. Todo dia cuida do mesmo jeito. Quantas vezes eu falei para esse abençoado não colocar esse negócio aqui? Todo dia o negócio está aqui no mesmo lugar. Quantas vezes eu falei, apaga a luz porque eu não sou sócio da CEMIG. Toda vez que eu chego lá, a luz está acesa. Cansa. E esse cansaço vai nos conduzindo ao desânimo. Vai nos levando a perder aquele pique da caminhada, o pique do trabalho. E isso acontece com todo mundo. Quer ver um exemplo que eu gosto sempre de destacar? Elias. Olha para a vida de Elias. Elias, o profeta que nós conhecemos como aquele cara que orou. E eu fico, gente, e eu fico assim, eu queria que um dia um desses diretores de cinema fizesse um filme reproduzindo aquele texto ali de Elias com os profetas de Baal. Mas que fosse honesto, que fosse íntegro ao roteiro bíblico. Não que inventasse um roteiro cheio de desvirtuando as coisas, né? Eu fico imaginando Elias desafiando e falando assim, pode jogar água. E o povo está lá, não, primeiro vem Baal, né? O povo lá está falando com Baal para poder jogar fogo no altar. E Elias lá assim, ah, fala mais alto, quem sabe ele não está dormindo. Você já pensou isso? Imagina você do lado vendo essa cena de Elias. E Elias debochando deles. Fala mais alto aí, quem sabe seu Deus não está dormindo. Aí depois que eles cansaram, Elias fala assim, agora é minha vez. Põe o meu altar, deixa eu construir, construir o altar. Agora sabe o que eu vou fazer? Coloca água aí. Eu fico imaginando ele olhando assim, vai rapaz, joga água, o cara vai lá, pega um copinho de água. Não, põe água em volta também, põe água em volta também. Quantos dias vocês clamaram? Ah tá, esse tempo todo? Senhor, para que ele saiba que há Deus no céu, manda fogo aqui, de repente, shup. Esse cara, esse Elias, com essa autoridade, com essa intrepidez, uma mulher vira e fala assim, eu vou, se bem que tem mulher também que é difícil, né? Mas uma mulher vira e fala assim, eu vou te matar, o que ele faz? Foge. Pensa bem, irmãos, o Deus que consumiu um altar encharcado de água, não poderia proteger Elias de uma rainha? Mas Elias, ó, fugiu. Fugiu, não só fugiu, mas começou a dizer, ah, Senhor, quer saber da coisa? Isso não é para mim, não. Estou cansado desse negócio, Senhor. Eu fiz o que o Senhor mandou, e olha o que está acontecendo comigo. Mas é interessante o que Deus faz com Elias. Deus leva Elias para um lugar onde Elias não tinha que fazer nada. O que Elias tinha que fazer é dormir, acordar, comer, dormir, acordar, comer, dormir, acordar, comer. Sabe o que Deus fez com Elias? Descansa, Elias. Descansa. No meio desse estresse todo, Elias, descansa. Se Elias fosse casado, o Senhor ia falar com ele assim, vai um período de lua de mel com a sua esposa. Vai fazer uma viagemzinha. Vai lá para o sítio do irmão. Vai lá dar uma passeada, vai viajar, pega os seus netinhos. Descansa. Foi o que Deus fez com Elias. Descansa. E eu gosto tanto disso, porque se você for ler o texto em Reis, depois de descansar, quer dizer, depois de cuidar do cansaço que ele estava, estava ali conduzindo ao desânimo, Elias vai e ouve Deus falar. O cansaço trouxe o desânimo, e o desânimo fez ele desistir até da própria vida. Mas quando ele descansou, ele ouviu Deus falar mais uma vez. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu conversava com um cliente essa semana. Ele chegou no escritório com, eu não sei o nome daquele aparelho que coloca, que fica, seu Célio, que fica verificando a pressão 24 horas por dia. É isso aí, eu não entendi, não, mas é isso aí que ele está falando. Holter? Ah, Holter. Eu achei engraçado que ele estava sentado e de repente escutava. Eu ficava olhando, de onde está vendo isso? Aí passava o tempo e de repente. Eu falei, você está escutando esse barulho? Ele falou assim, começou, ele falou, é a minha bombinha aqui. Ele me explicou. Aí ele chegou lá e falou comigo, falou, Marcos, eu estou estressado, estou cansado da vida. E eu aproveitei e falei com ele, então, peraí, então você veio no lugar certo. Agora, nós vamos ter um outro atendimento aqui, que o Conselho de Psicologia não me ouça para me processar, mas você está precisando mais do psicólogo do que um advogado. Não sou psicólogo, não, mas eu tenho algumas coisas para te dizer. E comecei a falar para ele, falei, cara, você tem que descansar, você tem que aproveitar a sua vida, você tem que parar com essa correria, isso desanima a gente. Isso mina as forças, e tudo que mina as nossas forças nos leva para um desânimo, para um estado de desânimo. Então, querido, o cansaço nos leva ao desânimo. Um outro ponto, que também nos leva ao desânimo, chama-se frustração. Frustração. Ah, eu sonhei com aquilo, mas deu nada certo. Eu sonhei com uma família assim, assim, assim, assim. Deu nada certo. Eu sonhei com uma empresa assim, assim, assim, assim. Deu nada certo. Eu sonhei que quando eu terminasse meu curso, as coisas iam acontecer e fluir dessa forma. Me frustrou. Não deu nada certo. Eu sonhei com um casamento assim, assim, e olha, hoje nós temos um problema sério, porque há uma indústria de casamento, eu chego lá em casa e fico vendo um sujeito que mora com três mulheres, olha que ele chega na frente da televisão, está passando ou aquele negócio de moda, ou o negócio do dia do casamento, né? E eu fico vendo lá aquelas histórias, aquilo que é contado, ah, porque tem que ser isso, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Estou falando que não pode ser, não, irmãos. Mas aquilo não é tudo, ou é quase nada. E aí a gente fica estabelecendo planos assim, enormes para a gente, coisas assim que, de repente, não acontece. E nós ficamos num ambiente de frustração, de completa frustração. Nós vamos mudar o projeto agora da rua Piauí para a rua dos Pampas. Vai ser uma bênção. De repente, o que nós, alguém pode entender que foi uma tristeza, uma derrota, pode trazer uma frustração. Agora nós vamos para outro lugar. Irmãos, muita coisa nos leva à frustração. O texto fala de entulhos. Neemias 4:10 fala de entulhos que precisam ser removidos, retirados. Entulho é resto, é sobra. Não é aproveitado naquela obra, naquela construção. tem muita coisa, tem muito buraco para tapar, muito muro para construir, nós estamos só na metade da obra, e esses entulhos ficam atrapalhando a nossa obra, atrapalhando a nossa construção, atrapalhando a nossa caminhada, e na nossa vida nós estamos assim, estamos acumulando coisas, acumulando sonhos absurdos, acumulando coisas que não nos levam a lugar nenhum, a não ser numa frustração, sem contar com aquelas frustrações que são reais, são reais. Eu não imaginava nunca que minha vida fosse dar isso, isso me causa uma frustração. Podia ter sido uma coisa melhor? Podia. Tudo aquilo que faz você sentir que está perdendo ou consumindo seu tempo, pode ser considerado como esses entulhos na vida de cada um de nós. Tem coisas que só têm tomado o nosso tempo, mais nada. Tem coisas que nos levam a lugar nenhum, mas tem tomado todo o nosso tempo. Tem coisas que só está atrapalhando a nossa caminhada. Tem coisas que, assim, a gente está precisando de largar, falar, meu Deus, me livra disso. Ficar livre dessas coisas, só atrapalha a minha caminhada. Quem aqui já leu ou ouviu aquele filme, O Peregrino? O filme, o que aparece no Peregrino? No livro também, é claro, tem que relatar isso. Mas o que chama a atenção do peregrino? É o que ele carrega nas costas, não é isso? O negócio vai crescendo, grande, e não fica livre daquilo nunca. Te atrapalha a caminhada, te atrapalha na velocidade, te faz andar mais devagar, e a gente não quer ficar livre daquelas coisas. Não, comigo é assim, eu penso desse jeito, eu faço desse jeito. A frustração, querido, com algum plano, algum projeto que fizemos e que não deu certo, nos leva ao desânimo. Alguma coisa que sonhamos que não deu certo. Alguma coisa que imaginamos para nós que não deu certo. A frustração, como o cansaço, são caminhos que nos conduzem a uma condição de desanimado. Vamos remover esses entulhos na nossa vida. Vamos tirar isso, olha no seu coração agora, o que é? O que eu fiquei frustrado algum dia, que me atrapalhou a caminhar? O que eu fiquei frustrado algum dia, o que veio sobre mim, que me atrapalhou, que me prejudicou, e que hoje eu estou numa situação de desânimo? O que é isso que tem acontecido? Por que está assim? Ah, eu sonhava com isso, sonhava com aquilo, não deu certo, deu errado. Querido, levanta, o nosso principal projeto de vida é caminhar com o Senhor, até o dia que Ele vier nos buscar e nos levar para a Nova Jerusalém, ponto. Esse é o nosso principal projeto de vida. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter outro projeto, nós devemos ter outros projetos. O que eu estou alertando a cada um de nós e a mim principalmente, é que nós não devemos nos agarrar aos projetos que foram falidos, que não deram certo. Aquelas coisas que nós pensamos e tentamos para nós que não deram certo, não vamos nos aprisionar a isso. Vamos largar esses entulhos. Vamos deixar essa carga extra que é lixo para trás. Vamos caminhar, vamos andar na frente, para frente. Tem gente que fica presa ao passado, como o peregrino carregando aquela coisa. E o dia que ele conseguir se libertar disso, ele vai ver o tanto que de energia que ele consumiu. Larga isso. Não, eu já perdoei. Eu perdoei, mas não quero nem ver. Então não perdoou. Está perdoado. Tá bom. Mas não passa na minha frente, não. Senão eu passo com o carro por cima. Não está perdoado. São entulhos que a gente precisa de largar. São entulhos que a gente precisa de deixar lá no lugar onde precisa ficar, entulho. Porque é no meio da obra, no meio da caminhada, que a gente olha e vê os entulhos que nos incomodam e nos levam à frustração, que nos leva ao desânimo. Vamos largar os entulhos, irmãos. Aquele irmão, aquele dia, falou aquilo comigo, eu não gostei. Tem quanto tempo? Foi semana passada? Não, tem uns 10 anos, mais ou menos. Para com isso, querido. Deixa isso para lá. deixa isso para lá. Eu quero pedir licença para contar uma coisa pessoal minha, uma postura pessoal minha. Eu me preocupo muito mais com aquilo que eu falo com as pessoas do que o que as pessoas falam comigo. Me preocupo muito mais de agredir uma pessoa que não merece ser agredida, ou de qualquer forma maltratar uma pessoa com aquilo que eu digo, do que o que ela vai dizer a meu respeito. Larga esse entulho para lá, querido. Larga esse entulho para lá. Eu sonhei um dia que ia ser assim, que não sei o quê. Renova o seu sonho nessa hora. Põe diante de Deus, Senhor, eu estou sonhando com esse negócio, tem não sei quantos anos, a coisa não muda, não anda, não cresce, não... Será que esse é o sonho do Senhor para mim? Questiona o Senhor a respeito disso. Questiona as suas intenções a respeito disso. Senhor, qual que é o sonho do Senhor a respeito disso? Porque eu estou sonhando, mas a coisa está assim, não vai, não é. Isso está consumindo meu tempo, consumindo a minha energia, consumindo a minha alegria, consumindo a minha família, a minha caminhada, e não anda, não vai para lugar nenhum. Questiona, irmãos. Questiona. Se o Senhor falar com você, persiste, você pode persistir, continua a construir, que a coisa vai chegar no lugar. Mas se o Senhor falar assim, isso é entulho, sabe o que você faz? Levanta e fala assim, vai doer, mas eu vou largar esse entulho para trás. Não quero carregar entulho nas minhas costas eternamente. Isso nos leva à frustração. Então nós temos o cansaço, a frustração, e eu gostaria de falar um pouco de fracasso. Aqui, ó, eu não estou querendo, no final, antes que você pense, mas a palavra hoje está me levando lá para baixo. Não, irmãos, na verdade, nós estamos aqui identificando alguns pontos que nos levam para baixo, mas que nessa manhã eles vão ser vencidos e nos colocar novamente na caminhada daquilo que nos leva para o rumo. Amém? O fracasso, os escombros são muitos, a gente já não consegue... O nosso inimigo é mais forte, já não tem mais a energia, o povo já está reclamando, e não está dando certo, não consigo. Alguns estão desanimados nesse momento, porque estão desanimados nesse momento por causa do fracasso em algum planejamento, em algum projeto, em algum planejamento, algum negócio, talvez no casamento. Eu não sei de ninguém, sinceramente, eu não sei de ninguém que casa e fala assim, eu vou casar para daqui um ano estar divorciado. Não sei de ninguém que faça isso. Eu não sei de ninguém que monta uma empresa para falar assim, eu vou montar uma empresa agora, para daqui um ano eu dar baixa nela na empresa porque ela faliu. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ah, eu vou começar a construir uma casa agora porque daqui a 6 meses essa casa vai ser destruída, então daqui a 6 meses ela vai estar no chão. Ninguém faz isso. Quando a gente entra num empreendimento, quando a gente entra num projeto, quando a gente estabelece um propósito, a gente está sonhando é com o final. E um final glorioso. Final glorioso. Nós vemos aqui casamentos aqui com o meu caso, 25, da Gardena Delcias, 23, do Geraldo, uns 45, do Arthur aqui também uns 40, então, por aí. Nós pensamos nisso, pensamos numa coisa... que viva bastante, que tenha bastante tempo. Quando nós pensamos num projeto para uma casa, a gente pensa na casa lá no final, puxa vida, toda pintadinha, bonitinha, arrumadinha, eu morando lá dentro, minha família feliz. Quando a gente pensa numa empresa, a gente pensa, isso dando fruto, vai chegar o tempo que eu vou produzir, ah, mas vai ser muito bom. A gente não pensa em construir nada, em começar nada, para que aquilo seja destruído. Mas às vezes acontece, o fracasso às vezes está no nosso meio, faz parte. E isso nos desanima na nossa caminhada. O povo aqui está assim, já é muita coisa, nós não vamos dar conta. Neemias, nós não vamos dar conta, Neemias. É coisa demais para a gente tomar conta. Nós precisamos aprender a lidar com as derrotas em algumas batalhas que temos no dia a dia. Olha para o povo de Israel. Eles não venceram todas as lutas que eles tinham. Eles perderam. Mas eles chegaram em Canaã. Eles perderam algumas batalhas, mas eles chegaram onde Deus tinha prometido. Eu e você podemos perder algumas batalhas, mas se nós não desanimarmos, nós vamos chegar onde Deus prometeu para mim e para você. Pode ser um filho, uma filha que saiu fora do seu projeto. Pode ser o casamento que saiu fora do seu projeto. Pode ser um marido que você queria que estivesse dentro da sua casa, mas ele saiu. Pode ser uma mulher que você queria que estivesse aí, mas ela saiu. Não importa o quê. São batalhas que nós perdemos, mas no fim nós cremos numa vitória do projeto de Deus para nós. É preciso aprender a lidar com as derrotas. Uma derrota de uma batalha nunca é definitiva, a não ser que eu permita isso. Se você pegar aí as pessoas, lembra de alguém que você acha aí que é bem sucedido na vida? Pergunta para ele se ele nunca perdeu alguma coisa. É claro que perde. Nós perdemos, nós temos derrotas na nossa caminhada, mas não somos vencidos. Não somos vencidos. Isso não destrói a nossa vida. Essas derrotas, na verdade, com o Senhor, elas viram uma mola que vai nos impulsionar e nos lançar mais longe ainda. Eu sempre gosto de imaginar o seguinte, se você está caminhando aqui, isso foi o pastor pregando lá em São Paulo, eu achei máximo, já falei isso com você, se você está caminhando aqui e você tropeça, até na hora que você cai, você avança. Você não cai aqui para trás. Você está andando, você tropeça, você cai para frente, você avança. Com o Filho de Deus é assim. Essas derrotas que temos no nosso dia a dia, elas podem nos lançar adiante e não nos jogar atrás. O que Satanás quer é, está vendo, você caiu, você destruiu, você não sei o quê. O que Deus quer é, meu filho, você avançou, agora me dá a mão, que eu vou te puxar, você vai avançar mais ainda. É isso, irmãos. Mas algumas coisas, nós temos que tomar cuidado com a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Talvez você esteja nesse momento dizendo assim, que não tem mais jeito, que para mim a coisa é diferente, o Marcos está falando, mas é tudo muito lindo, mas para mim não tem jeito. Mas eu quero te dizer, querido, que o que Jeremias fala é que Deus tem um pensamento diferente a seu respeito desse que você tem. Jeremias fala, o Senhor fala em Jeremias o seguinte, olha, eu é que sei o que eu penso a seu respeito. O que você está pensando aí agora, talvez não seja o que Deus pensa a seu respeito. Então presta atenção. Pode acontecer alguma derrota? Pode acontecer algum fracasso? Pode. E vou te falar mais, vai acontecer. Porque isso é um instrumento de Deus para fazer você criar musculatura, ficar aquele caldo grosso, bom, para suportar o que virá depois. Deus não está preocupado, né, com o que está acontecendo aqui agora. O projeto dele é muito maior. E nesse plano dele, às vezes, a gente dá uma martelada no dedo, que machuca e que fica ali um pouco inchado, mas aí você vai aprender que da próxima vez que você for pregar um prego, você não vai colocar o dedo lá de bobeira, você vai esconder o dedinho e vai fazer o serviço direitinho. Essas derrotas criam musculatura, mas se nós deixarmos que isso seja visto como um fracasso, vai nos levar ao desânimo. E por último, uma outra coisa que nos leva muito ao desânimo, ouvir as pessoas erradas. Eu estava vendo uma pesquisa, já falei isso aqui uma vez, de um cientista, e ele chegou à conclusão que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais ouvimos. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais ouvimos. Então, pense que a quem você está dando ouvido. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios 15, 13, não precisa de abrir, mas diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que o texto está falando? É o que você está cansado de ouvir. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As más companhias corrompem. A quem que você está dando ouvido? Quem tem sido seu conselheiro? Quem que tem falado aqui ou no cantinho que você, É realmente. Você quer ver como é que funciona a coisa, irmãos? Quando nós vamos assistir um filme, ontem eu estava assistindo um filme, eu e a Cosmele. O filme chama, um filme muito ruim, vou falar para você não assistir, chama As Viúvas. É a história de uma viúva, de umas viúvas de quatro bandidos, quatro assaltantes, fizeram um assalto de um dinheiro e morreram naquele assalto. Mas aí eles estavam com, um deles estava assaltando para uma outra, olha o spoiler, um deles estava assaltando para uma outra pessoa, e essa outra pessoa chegou na mulher e falou assim, ó, você tem que me dar os 2 milhões que são meus, você tem que se virar. Aí o que, que a mulher fez? Chamou as outras quatro, falou, não, vamos fazer um assalto. E aí, de repente, você está torcendo para aquela mulher conseguir assaltar o que ela precisava de assaltar para pegar o dinheiro. Percebe? De repente, você está lá torcendo, não, vai, consegue. Está torcendo. Olha o que, que você está ouvindo, querido. Olha o que, que nós estamos ouvindo. Eu estou olhando e falo, meu Jesus, que coisa ruim. Eu estou aqui torcendo para o mal dar certo. Estou torcendo para uma coisa errada dar certo. Aí você vê aí, quer ver outro? Eu não sei, porque já fizeram tantos, eu não sei se são 11 homens e um segredo. Qual que é a história do filme? Para quem que a gente torce no filme? Para os 11 homens terem sucesso naquilo de errado que eles estão fazendo. Quem nós estamos dando ouvido, irmãos? A gente acha que essas coisas não influenciam. Só que a gente fica dando ouvido para aquilo que é errado e isso nos leva ao desânimo. Isso nos leva ao desânimo. Há uma história, e não é porque tudo pode. Eu tenho um amigo, que ele é professor da rede municipal. E aí, ele é muito engraçado. E um dia, eu encontrando com ele, ele falou comigo que ele chegou dentro da sala, falou com o menino que o menino não podia fazer o negócio. Aí o menino virou para ele e falou assim, eu posso sim. Ele falou assim, por quê? Porque ninguém manda em mim, eu posso. Essa é a linguagem que tem hoje aí. É ou não é? Ninguém manda em mim. Aí meu colega virou, pegou um papel e falou assim, escreveu assim no papel, eu posso porque ninguém manda em mim. Falou, vou guardar aqui no bolso a sua frase, porque a hora que eu avançar o sinal, que o guarda me parar e falar que eu não podia fazer aquilo, eu vou virar para ele e falar assim, ó, agora a lei é, eu posso porque ninguém manda em mim. Eu posso, porque lá na escola tudo pode, porque ninguém manda em mim, então tudo pode. Então também eu posso avançar o sinal, eu posso ultrapassar a velocidade, porque ninguém manda em mim. Eu vou falar com o policial, agora a regra é essa aqui, ó, porque lá na escola a regra, então tem que valer para todo lugar. O que, que nós estamos ouvindo, irmãos? O que, que o nosso coração está absorvendo? O que, que nossa mente está absorvendo? O que, que nós estamos alimentando a nossa mente? E olha que isso é antigo. Jó, eu gosto mais de ficar imaginando situações. Eu fico imaginando Jó com os amigos de Jó. Os amigos estão assim, ô Jó, amaldiçoa esse Deus seu, Jó, deixa de ser bobo. E Jó está falando assim, eu sei, meu filho, eu sei. Aí chegou outro, Jó, esse Deus está te matando, te tomou sua filha, seus filhos, sua riqueza, sua mulher. E ele, eu sei, eu sei. Chegou outro, fala, Jó, cadê sua riqueza, seus gados, sua fazenda? Perdeu tudo, Jó. Esse Deus seu não cuida de você, não gosta de você. Ele está, eu sei, eu sei. Aí um deles fica, ô Jó, você sabe de quê, Jó? Eu sei em quem tenho crido. É o meu Redentor. E no fim ele vai se levantar. O que, que você alimenta a sua voz, a sua cabeça, a sua mente? O que, que você alimenta o seu coração? Quais as coisas que você está ouvindo? Porque amigos, para dizer aquilo que a gente não precisava ouvir, aparece todos os dias. Aparece todos os dias. Conselhos errados aparecem todos os dias. O próprio Senhor Jesus foi vítima disso. Quando ele foi para Jerusalém, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, os amigos, os discípulos, os que estavam ali do lado dele, pertinho dele, falaram assim, não, o senhor não vai não. O senhor não vai não, porque esse povo vai te matar lá. Até Jesus, irmãos, foi alvo disso. Nós não vamos ser? Isso não virá sobre nós? quais os conselhos estamos recebendo, de quem nós estamos recebendo esses conselhos, a quem nós estamos dando ouvido. Se ouvirmos as pessoas erradas, nós seremos levados ao fracasso, à frustração e, por consequência, ao desânimo. Se você conviver com um murmurador, você vai murmurar. É questão de tempo. Se você conviver com um mentiroso, você vai se tornar um mentiroso. É questão de tempo. Se você conviver com alguém que só fica praguejando, só... quer ver uma coisa? Se você convive muito com alguém que fala muito palavrão, a hora que você assustar, você está falando palavrão. Porque aquilo entra na sua cabeça. A gente absorve aquilo, querendo ou não. Aquilo entra na sua cabeça. Se você conviver com alguém que conta muita piada, tudo é uma piadinha, logo, logo você vai estar igual. Também fazendo piada de todas as coisas. Não levando as coisas com seriedade, tudo é motivo de chacota, de... Atente para quem você está dando ouvido. Atente. Atente. Se você dá muito ouvido para o Facebook, se você dá muito ouvido para as redes sociais, que não tem jeito, nós temos que achar um equilíbrio de convivência. Não tem jeito, nós temos que achar um equilíbrio de convivência. Eu fico desesperado, porque eu troquei de celular, aí todo final de semana chega assim, resumo da semana. Aí está lá, você consumiu tantas horas com redes sociais, tantas horas com usando o telefone, tantas horas com internet. Me dá um desespero a hora que chega, hoje mesmo chegou, ontem, não sei, chegou, nem abri, falei, não quero nem ver. Deixa eu pregar primeiro, depois eu olho aqui. Aí, um desespero, irmãos. Nós estamos sendo consumidos por essas coisas. Nós temos que achar um equilíbrio. Não temos como voltar atrás, mas temos que achar um equilíbrio. Temos que dar ouvido às coisas certas na nossa vida. Quem aqui algum dia ouviu a mãe falar assim, mas eu te disse. Só eu, né? Porque minha mãe sempre falava isso comigo. É o que eu mais escutava dela, eu te disse. Eu te disse. Tem hora que eu nem falava para ela o que tinha acontecido, porque eu já sabia que ia vir, mas eu te disse. Vamos dar ouvido às pessoas certas. Nós vimos semana passada, compartilhamos semana passada, que o Senhor venha sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação sobre todas as coisas da nossa vida. Senhor, tem alguém que está falando muito dos meus ouvidos. Tem alguém que está me dizendo coisas assim que são contrárias ao reino do Senhor. Então, me afasta disso. Me dá sabedoria para poder fechar e não ser contaminado com isso na minha vida. Essas coisas estão me levando a cansar, a fracassar. E para a gente encerrar, para a gente orar um pouco. Recapitulando, cansaço, mude a sua agenda, mude a sua alimentação, mude a sua rotina, mas principalmente, encontre descanso nos braços do nosso Pai. Todas as vezes que você chegar diante e falar, Senhor, eu estou cansado, refrigera minha alma, Senhor, virá sobre você o refrigério, o descanso dEle, todas as vezes. Eu antes levava serviço para casa, ficava trabalhando até de noite, no sábado, no domingo, o tempo que podia. Hoje, falei, Senhor, parei. Algumas vezes eu preciso de levar, mas não é mais a rotina que eu tinha todos os dias. O sábado eu levanto, tranquilo, durmo até mais tarde, não faço nada. É uma delícia. Frustração. Remova os entulhos das suas vidas. Fracasso. Marcado pelos insucessos, pelas perdas, pelas escolhas erradas, Deus hoje, nesse momento, está escrevendo um novo caminho, trazendo uma nova fonte, está nos dando uma nova semente que já está germinando. 4, ouvindo as pessoas erradas, vamos permitir que o nosso coração seja iluminado por Deus, recebendo a sua luz, que é o próprio Jesus, o verbo vivo, a palavra. E para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 43:17. Isaías 43:17. Pode projetar para a gente, Mateus? Não, irmãos, não é esse o texto, desculpa. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Me perdoe. Não. O texto é aquele... Eu estou fazendo uma coisa nova. Qual que é? Versículo, capítulo 43:19? Ah, tá certo. Pregar para crente é bom por isso. Projeta aí o 19, por favor. Não, desculpa, o 18:19. 43:18:19. Isaías 43, versículo 18, 19. Olha o que diz o texto. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero encerrar com esse texto para você. E quero te desafiar a crer nessa palavra do Senhor para você nessa manhã. Se você ficou envolvido com fracassos, se você está desanimado, envolvido por, chegou ao desânimo por causa de envolvimento com fracassos, com derrotas, com cansaço, porque ouviu muita gente que não devia ter ouvido, ouviu muita coisa que não devia ter ouvido. Eu venho aqui como resumo de tudo isso para dizer a você essa palavra, que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Você não percebe ainda? Ele vai pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Para a gente entender isso, eu nunca fui a um deserto, mas é um lugar onde não tem rua delimitada. Eu fui no máximo nas dunas aqui no Nordeste, que se você não for com daqueles buguinhos lá, que o cara sabe a história, sabe o caminho, você fica perdido. Deserto não tem caminho, não tem referência, não tem placa, não tem nada, tem areia, e muito menos rio no ermo. Mas a palavra do Senhor para mim e para você, nessa manhã, para todos aqueles que foram atingidos de alguma forma, e eu não estou falando aqui apenas com relação à vida de igreja, à vida cristã, estou falando no geral da nossa vida, a todos aqueles que foram atingidos por qualquer desânimo, a palavra do Senhor para mim e para você, é que mesmo que esse desânimo tenha trazido para você assim, uma falta de referência sobre o que fazer, sobre onde ir, sobre como fazer, sobre qual lugar caminhar, nessa manhã a palavra do Senhor é: Ele põe sobre você um caminho no meio dessa confusão, um caminho no deserto. E ainda que você esteja assim, seco a ponto de desistir de tudo, seco de ânimo, seco de vontade, seco de perspectivas, seco de expectativas, seco de direções, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ele ergue nessa manhã, levanta nessa manhã sobre você um rio no lugar ermo. Um rio no lugar ermo, um caminho no deserto, um rio no lugar ermo. Vamos orar? O que que te levou ao desânimo? Qual é o limite do cansaço? Qual é o tanto da frustração, do fracasso? Qual é o tanto das pessoas que você está ouvindo, que está te levando, ou das coisas que você tem dado ouvido, que está te levando a essa condição? Esse não é o lugar que você merece ficar, querido. Esse não é o lugar que você merece estar nesse momento. Não é assim que a sua vida merece estar continuando. Não, não. Há algo demais que Deus tem para você, tem para mim, tem para nós. Tem para cada um de nós. Eu te convido a chegar diante do Senhor, com todo o seu desânimo, com todo o seu cansaço, com toda a sua frustração, com tudo e do jeitinho que você está, para que você possa experimentar nessa manhã, nesses dias, a partir de hoje, uma direção onde você acha que não tem solução, e experimentar das águas do Senhor, no meio de sequidão. Fique em pé onde você está. Eu quero te convidar a juntos orarmos. Uma das coisas mais lindas que existe no corpo de Cristo é quando nós nos abrimos para alguém vir e orar por nós. Isso é ser corpo, assim, usando a linguagem da moçada hoje, isso é ser corpo raiz. Eu vou lá e ele pega e ora por mim, eu oro por ele. Isso é ser igreja raiz. Que coisa linda isso. E tem hora que a gente não consegue, irmãos. Presta atenção. Aqui não é lugar de ninguém falar que é forte. Se você é forte, maravilha. Mas não é lugar de ninguém inventar que é forte. Aqui é lugar da gente reconhecer aquilo que nós somos. Se você é forte, se você é fraco, não importa, reconhecer o que nós somos. Mas se você, como eu, tem uma fraqueza em tudo que nós ouvimos hoje, você quer receber um fortalecimento do Senhor, um alinhamento da visão, eu te convido, enquanto cantamos, você vai sair do seu lugar, vai vir à frente. Se você quer vir para orar por alguém, você vem